925 autorizado, chame táxi. Autorizado, reportado a táxi, gol 1925. Estou para continuar a subida, curva esquerda para o 215. Forma estabilizada na 215, mantendo 40. Para o 215, mantendo 40. Continuar. 755, prossiga. Relaxa a autorização. Tem só um minuto. Romeu Lima, prossiga. Horário do plano. Cinco, dois, uma, nove, confirme. Autorizado a estação nível 200, conforme autorizado, o limite dessa proa é o nível 150. 2:10, alterna Salvador. 17 para o Eco Avosca. Ciente, 150, trip 5219. Localizador 6720. 520, complete a aproximação, chama a torre de Salvador em 1 no 86. 86, até daqui a pouco. Até. Torre 95, livre LS, ajuste no 0 no 2, informe estabilizado. 395. 395 autorizado, comi 12, estamos estabilizados. 02, milhas e meia para o externo. Boa tarde, web 6720. Continue a aproximação, aguarde a rede livre. Na sua escuta, 6720. Cruza o nível 160, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 13325. Ok, boa tarde, 77. 755, frontoscópia. Frontoscópia, 755, com fins nível 360, autorizado, via Penzulu 16. Colada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5507, frequência do controle 119.8. Autorizado, com fins nível 360, Penzulu 16, decola da 10, curva direita, a da El, Leda, Leda, Bridge. Transmode 5507, contra a posta 0908, gol 1755. Botão 8, chame pronto, bom 755, ajuste 1012. Contará com 1012, 75. 2, autorizado para o de Vitória da Conquista. Autorizado para o de Vitória da Conquista, o trip 5219. Salvador, gol 1925 para o táxi 175 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Boa tarde. Boa tarde, TAM 8002, informação Quebec, cruzo 240 para o 160. Sente, identifica o aeroporto de Alagoinhas para a chegada Bonf, autorizado via chegada Bonf até 2000 pés, 1012, permanece sob vigilância. Via chegada Bonf até 2000. 12, meu Lima, só confirmando, decola da 17, dando parte 5. Meu Lima, autorizado para Lençóis, nível 080. Autorizado até 40 milhas de Salvador, após prossegue no 085, correto disponível, decola da 17. Com curva à esquerda na subida Momo, após Albo, após direto. Aciona 5530, frequência do controle 119, decimal 8. A torre opera em 118, decimal 62. autorizado em ILS no Campo à Vista, bom treino. Alô Lima, correto, no Patim, confirme pessoas a bordo. Acionar reporte táxi, Romeu Lima. B6720, Saulo 09, livre à direita no 219, boa tarde. Livre à direita 219, até daqui a pouco. É o gol 1-3-9-5, baixado travado, final da 1-0, só pode. 1-9-2-4, livre da colagem, pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-4-9. Colagem autorizada, 1-0, gol 9-2-4. Sente, gol no 3-9-5, continue a aproximação, aguarde o pista ali. Aguardando, Fernando. Paulo Salvador, boa tarde, o L6720 livrou na sua escuta. Rádio M720, táxi via Alfa, pode aproximar à esquerda, quilo, cruze o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, entra na quilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal, 6720. Gol no 395, vento 090 graus, 149, livre pouso, pista 190. Autorizado pouso na 190, gol no 395. Passaria 2231, tá na escuta? 4-9, gol no 395. Gol no 924, decolador 1-1, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, boa noite. Como é que tango, prossiga? Autorizado, 2500 pés, ação de código 5043, posição normal. 5043, é como é que tá? Salvador, gol no 924. 924, contato radar na decolagem, saída pública, vigilância, 924. 924. 4206, chame a torre em 1-8, decimal 6. 1-9-8-6, Torre Grato Azul, 4206. Ai. Táxi, o gol 1-7-5-5-6-4, voz 3-20, alterna Campinas. Boa tarde, Azul 4206. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aproxima, aguarde pista livre, Azul 4206. Pátio principal, após Juliette Alba, ponto esquerdo 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0, 1-2, estão morrendo, boa tarde. Pátio Juliette Alba, ponto esquerdo 1-8-6, 1-2, 1-7-5. Web 6720, ingressa pátio principal, agilizando, portão 03. Agilizando para o portão 3, 6720. 1500 pés, informe na rotatória. 0 graus, 149. Livre pouso, azul 4206. Bom, no 925 visual, com tráfego na final do 1-0. Positivo. Após a passagem da Embraer da Azul na final, ali mantém. Positivo. Após a passagem da Embraer da Azul, ali mantém, gol no 925. 5, livre abismo. 395, boa tarde, táxi via Alfa, após próxima esquerda, quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3 para o pátio principal, 395. Lima, está autorizado o táxi e reporte na Taxi Papá para ingressar 917, vai chamar a torre 986, ajuste a 1012, tem um bom voo e boa tarde. Tipo, Papá Romeu Lima, prossiga. Ingresso no corredor Bonfim, Bonfim, Axé. Agradeço. Passei o preenchimento do plano de voo de retorno, Romeu Lima. Tá feito, senhor, para aí 19 horas. O que eu falei, senhor? O Romeu Lima ingressa no corredor Bonfim, Bonfim e Farol da Barra. Bonfim e Farol da Barra, senhor. Boa tarde, 390, informação. 390, desça para 2000 pés de chegada Mari, ajuste 1012, para de Mari. 12 Mari, já estava no Mari para chegada 390. Informativo, descida autorizado até 2000 pés. Ilhéus, e a saída prevista, por gentileza? Qual nível? 140. Subida Coral. Saída Coral, quando possui autorização, está pronto para a copa, ok? Obrigado. Excelente. Autorização para prática do 08, no pátio principal, 139. Salve Salvador, muito boa tarde. Azul 4206. Boa tarde, Azul 4206, táxi via Alfa, após Kilo, ingressa no pátio 3. Prossegue pátio principal, portão 01. 0 Mateus, 975. É bom, posso, para tudo? Só Oscar, prossiga. Autorização para táxi do pátio 4, pátio 5, né? Gente, aguarde, é com Alfa Oscar. Oscar, aguarde. Opa, 01. Azul 4206, posição portão 01 do pátio principal, ok? 01 do pátio principal, ciente, Azul 4206. Uno 925, decolada Uno 7, controle 1198, bom voo. 1198, bom 1925, boa tarde. Romeu Lima, livre ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Alfa Oscar, autorizado o táxi até a Oscar, aguardando para o ingresso na pista 17. Zília 380, Romeu. 1925, decolou, perfil da Gole, passa 2000 pés. Perfil da Gole, Val, transmissão, fito, vigilância, 925. Sente no 925. Livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 149. Livre decolagem, voo 1755. Chama o centro Recife em 12685, alterna 12545. 685-2545. Firmo. Obrigado. Sinal 8, só corrigindo, transponder, mude para 0264, transponder, trip 5415. Tente, Ilhéus 140 pela Golf 677, saída Coral, decola da 10, curva direita, aciona 0264, frequência 119.8, o trip 5415. Maestro, no TAT 3, chame pronto, trip 5415, ajuste 1012. Ciente, reporta quando pronto, 5415. No 755 da Cola 219, controle 1198, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, gol 1755, cruza 1700 pés para 36. Gol 1755, saída da El Vigilância no perfil 1755. 55. 5729 identifica proa de Alagoinha, chegada Bonfim. Via até 2000 pés. Via até 2012. 755 proa de Leda, interessa? Afirmo, Leda dá presente. Leda. 8002. Autorizado em LS 1012, forma estabilizada. Estabilizado, então, 8.002. 7, chame pronto, pushback, sonamento, no 3567, ajuste 1012. Chamará quando pronto, obrigado. Romeu Lima, restrição, decola mantendo pro até 3000. Livre da colagem, vento 090 graus, 15 nós. Pro até 3000, Romeu Lima. Prossiga em condições visuais. Código 0144, Mike Golf Mike. Ativo. Romeu Lima, livre para prosseguir para o Costa Azul, monitore e frequência livre. Agora, a tarde comprou o papá Romeu Lima. Ativo, vai prosseguir para o Costa Azul. Chama a torre, 118.6. 8.6, 8.2. Tenha pro até 3000 pés e chame o controle 1998. Vem, irmão. Torre Salvador, boa tarde, então 8.002. Então 8002, boa tarde, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 1.2. Livre pouso no 0. Controle, correção. Controle, Roda Lima. Romeu Lima, prossiga. Boa tarde, decolei da 17, mantendo a prova com a fonte de ferro da torre. Vigilância, Romeu Lima, saída bomba, no perfil. Valeu, uma perfil, certo. Olha, uma pode curva à esquerda. Afirmativo. Ecofalosca está livre o ingresso na pista no 7, reporte livrando. Opa, Romeu Lima, frequência livre, visual já com pouso. Mais um minuto pro pouso, senhor. É livre, coordenação. Livre, uma boa tarde, senhor. Boa. 925, chame o centro de Recife em 1288, alterna 13325, gol no 925. Recife 1288, 3325, 1925. Afirmativo. Correção, 3190, descida até 2000 pés via. Está livre LS, Mi 12 em forma estabilizada, 3190. 12 em forma estabilizada, 3190. Versatilidade, não? E consumo aí? Consumo a média de 110 litros por hora. É? Os dois motores. Uno 755, vai cruzar 160, sul de Salvador. Chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, gol no 755. Prossigam, 755. 1288, 13325. 288, 2325, obrigado. 13325. 33, obrigado. 720, boa tarde, prossigam. A saída prevista, senhor, por gentileza, pro Galeão. Via PD50. Será da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, obrigado. Solo, boa tarde, 8002, lembrando agora a sua escuta. Identificação, vigilante. Tarde, então, 8002, táxi via Alfa, e aguarde para ingressar no táxi 8 quilo, que era táxi via Pátio 3, mas devido ao TR. Já vai chamar para o táxi, aguarde para ingressar no Pátio 3. Positivo, Alfa, via quilo vai aguardar. Como é que estamos na torre, 86? Chame a torre no 86. 86, é botão de mar, né? Oi? É controle de mar, né? pode de imediato, trip 54 no 5? Afirmativo. Livre decolagem imediata, vento 090 graus, 14 nós, trip 54 no 5. 7, decolagem imediata, 54 no 5. E transponda 0144, posição normal. Polo Salvador 3567 acionado, táxi, tem 100 a bordo, com fins 440. Ajuste ao 0 no 2, bom voo, boa tarde, TAM 3567. Copiado, Juliette Alfa, teu ponto de espera do 0, quando lá 186 com 1012, TAM 3567, muito obrigado. 8002, após a passagem do Airbus da companhia, ingresso prático principal, portão 10, portão 10. 10, após o mando da companhia, puder, ingresso pro 10802. 10, TAM 3190. Corre, Romeu Rodalima. Confirmando para a capital pernambucana, o 390, copia? 390, copia. Boa noite, 56 Recife, nível 390 está autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5557, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizar 390 para Recife, primeira curva esquerda pela cabeceira no 0, saída Puca Caju, transponder 5557, o controle 198, 1257. Aerovia Peruí 58. Peruí 58. Neto, boa noite, 56, chame pronto para o push, ajuste 10, 12. 10, 12, 18. Eco Mike Tango. Trip 54, polo 5, saída Coral. 7 na Coral, 54 no 5. Meu Romeu Lima, livre exceção para 080. Atenção, papai Romeu, Romeu Lima. Passada presente para a Autorizado. Obrigado, para 080. Romeu. Papá Romeu Lima, chama a torre 186. 186, Lima, Graciela, boa tarde. Mike Golf Mike, chama a torre 186, informo que o seu modo Charlie não está operacional, ok? Ok, vou dar uma sacada aí, obrigado. Um reporte na vertical do farol de Itapuã. Vai chamar na vertical de Itapuã, Lima. Correu, papá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, confirma intenções. Ah, tá na final da 17 e direto para 0 está. Gente, Mike Wolf, Mike, reporte na final curta para o pátio 5. O vento 080 graus, 16 nós. Mike. Tá 3190, solo ao 331219. 219. Papá Romeu Lima, confirma intenções. Ô, Papá Romeu Lima, a intenção é pouso 917, pátio da Bata. Ok, ciente. Papá Romeu Lima, reporte na vertical do farol de Itapuã. Vai reportar, Lima. Gente, Alfa, Kilo Pátio